CBN Carnaval 2014. Carnaval é um período de folia para muita gente, de trabalho para outras tantas e também de ações de conscientização nos locais dos bailes. Aqui em Foz do Iguaçu temos uma campanha visando conscientizar os motoristas a respeito dos riscos da ingestão de bebidas alcoólicas ao se deslocar, além de ser uma violação às leis. É algo que, enfim, precisa ser enfatizado aos motoristas. Eu vou conversar agora com o Beto Virgínio, ele que é ator do Centro de Cultura Popular aqui em Foz do Iguaçu e está participando, coordenando esta campanha chamada Se Bebeu, Vá de Táxi. Bom dia, Beto. Bom dia, amigo. Como é que está essa campanha? Como é que vem sendo a receptividade dos motoristas nesse período em que, lamentavelmente, a ingestão de bebidas alcoólicas costuma ser tão grande para muitas pessoas? A campanha está ótima, o pessoal está aderindo assim em massa, o pessoal está entrando na folia com a gente, né, na brincadeira. Na realidade, não é uma brincadeira, na realidade, a gente está fazendo uma, simulando uma blitz assim no meio do povo, né, uma brincadeira com os palhaços, é um espetáculo de circo, teatro. A gente está simulando uma blitz, onde tem um casal que vem dirigindo alcoolizado, a gente tem um carrinho tipo plataforma, que é um carrinho que lembra muito uma alegoria de carnavalesca, né? E temos um táxi, que é um carrinho sistema burrinho, né? Burrinha é esse carrinho que fica pendurado no pescoço da pessoa. E a gente está alertando, né? Falando, entregando os panfletos, alertando sobre o crime, né, que hoje é crime, né, se você for pego em uma blitz, você pode responder criminalmente por estar dirigindo alcoolizado, e os danos que causa a sociedade, os danos que causa a própria pessoa, além de materiais também, né, outros tipos de dano causado. Então, receptividade foi além da expectativa nossa do Centro de Cultura Popular, né, e eu já quero aproveitar o momento e agradecer muito mesmo a Foz Trans pela sensibilidade de acatar a nossa campanha, né? A gente sugeriu, e o Paulo Tremarinha, o diretor-presidente da Foz Trans, aceitou de primeira, né? Nós tivemos também o apoio da Fundação Cultural, enfim, nós estamos fazendo os dois locais, a gente está assim acabado, estressado, porque é pura adrenalina, né? A gente está no meio dos carnavales, dos foliões, falando sobre o que eles mais gostam, né? Que é de beber, mas tem pessoas que aceitam muito bem. Eles acham que é realmente isso. Cara, tem aquelas pessoas que fazem piadas, mas a gente também contorna a piada, que o nosso negócio também é fazer piada, né? Enfim, tá ótimo. E algo que me chama atenção nesse material que vocês estão distribuindo à população durante os bailes de carnaval, um material em formato de leque, atrás há informações sobre a legislação de trânsito brasileira também, inclusive o valor da multa que se paga ao se dirigir alcoolizado. Ou seja, muitas vezes, para obter uma efetividade nesse tipo de ação, é preciso chamar a atenção quanto àquela dor no bolso da pessoa, caso seja flagrada? Uma coisa que a gente está percebendo também é que as pessoas não tinham consciência do valor. Quando a pessoa lê e fala assim, meu Deus, cara, 1915, já na primeira, o cara olha, quando ele vê a reincidência, o cara fala, meu Deus. Então a gente esperava que as pessoas tivessem consciência, pelo menos, do valor, né? Mas a gente nota que as pessoas não têm consciência. As pessoas sabem que têm consciência de que é complicado, é proibido, né? Que é crime você dirigir, mas as pessoas não tinham consciência do valor, né? Então, além de tudo, as pessoas estão se atentando também, além de ver, de ler tudo o que a gente colocou aqui, né? Eles estão mais atentos também à questão do valor. E também vale enfatizar nesse ponto que, além de ser mais seguro, é mais barato ir de táxi, mesmo que o táxi não seja barato em Foz do Iguaçu, ou seja, é mais barato ir de táxi do que se arriscar a vida e também a tomar essa multa, né, Beto? Exatamente, e o pessoal tem que saber que além de tomar a multa, né, o cara ainda tem problemas de responder por coisas, né, muito graves, além de poder acontecer alguma coisa também grave em relação à família do próximo. A gente enfatiza muito isso, né? Cuidar do cidadão, cuidar da cidade, cuidar da sua própria, né? Enfim, a gente está aí todo dia. Hoje a gente vai lá, a gente está lá indo, hoje a gente está lá na Venezuela com todo mundo lá, com a nossa campanha. Quero agradecer também a CBN por ter recebido a gente lá muito bem no primeiro dia. Nós fomos lá, fizemos a nossa apresentação e fomos muito bem recebidos lá. Então eu quero agradecer a prefeitura, agradecer o Paulo, diretamente o Paulo Tremanini da Foz Trans, quero agradecer também a Foz Trans e agradecer vocês. E nós agradecemos você também nesta manhã por esta entrevista concedida aqui na CBN Foz. Esperamos aí sucesso, tanto hoje quanto amanhã, nesta ação de conscientização. Muito obrigado. Está sendo assim um sucesso. A gente está, além das nossas expectativas mesmo, o pessoal está aceitando muito bem. E muito obrigado mais uma vez, gente. Para desligar, pode ficar à vontade, que a gente está à disposição. A gente vai estar hoje à noite lá, fazendo a nossa performance, circo, teatro. E estamos lá, com toda a energia. Obrigadão, amigo.